Meus queridos amigos, começamos as nossas palestras aqui na Rádio Boa Nova por lhe darmos alguns tópicos sobre a essência do mundo atual, no que se refere à evolução emocional e humana. Dissemos-lhe então que o descontrole emocional, as emoções tóxicas e traumáticas estavam a destruir a humanidade. E demos-lhe até números de dependentes de drogas e de medicamentos, cerca de um terço das crianças, 20% a 30% dos jovens e 30% dos adultos que hoje não vivem sem o seu medicamentozito para dormir ou para andarem melhor no dia-a-dia. E demonstramos-lhe que este caminho podia não ter retorno se nós não enfrentássemos as nossas emoções tóxicas e traumáticas. Tentámos ver mais fundo e fomos indicando as razões de tudo isto, baseados em várias teorias críticas, de autores com milhares de horas de experiências e de tratamentos dos maiores transtornos da humanidade. E tentámos também ensinar a combater tais emoções tóxicas, identificando-as bem e identificando forma de as ultrapassar, minorar e, se possível, vencer. E é este caminho que queremos continuar a fazer aqui consigo, enquanto a Rádio Boa Nova vir nesse interesse e o meu companheiro de estúdios, Albino José, não se canse de nos ouvir e de me interpelar. Mas hoje queria abrir aqui uma exceção para vos falar do pano de fundo de toda esta disciplina do desenvolvimento emocional e humano, cujo objeto é a procura do sucesso e da felicidade, quer nos relacionamentos e, sobretudo, na sua saúde. E saber mesmo da redefinição das emoções tóxicas que nos envenenam a existência. Saber do porquê desta necessidade. E o que é que se descobriu capaz de fazer frente à infelicidade, de se opor às inúmeras doenças mentais e de lutar contra a destruição de muitos de nós? Para isso, servimos-nos de uma das teorias que adoto como mais avançadas, a teoria de Auguste Cury, como poderia seguir Luc Ferry ou até Leandro Carnal. Vamos ver então o que é que estes autores descobriram que não se soubesse antes. O que eles descobriram é que os pensadores do passado usaram o pensamento como objeto acabado, definitivo, o pensamento pronto. Mas o que também se sabe hoje é que o ser humano, afinal, não é o protagonista do seu eu, do seu pensamento, da formação da sua mente. Isto parece uma afirmação atrevida, mas eu vou tentar demonstrar que ela é verdadeira. De facto, o ser humano é um péssimo gestor dos seus pensamentos e ainda pior quando se trata das suas emoções. Sabemos muito pouco sobre quem somos e sabemos ainda muito menos sobre o processo de formação do nosso pensamento. E, contudo, pensamos que controlamos o nosso pensamento e com ele as nossas vidas. E pensamos que é o nosso eu o protagonista da nossa própria história. E isso não é verdade, por muito que nos custe. E vamos já ver porquê. Já lhe dei aqui o exemplo mais simples. E que é este. Você detesta alguém e quer esquecê-lo, mas quanto mais o quer esquecer, mais ele vive na sua cabeça. E sabe porquê? Porque a apreensão dos factos na memória não depende do eu. Isto é, você não registra na sua memória aquilo que quer, mas aquilo que se vai passando no retábulo da sua vida. E, bem pior do que isso, é que você não retém na memória só aquilo que você queria ou só aquilo que gostava de reter, mas aquilo que o seu eu determina, sem a sua autorização. É por isso que você não recorda tantos e tantos momentos agradáveis que gostaria de recordar e relembra e remói experiências traumáticas que você gostaria de esquecer. Então, onde é que está o eu, como gestor da minha mente? Onde está a minha capacidade de fazer todos os dias a minha própria higiene mental? Reviver o que foi bom e rejeitar o que não gostei? Não, isso não acontece. Ao invés, você ainda reforça cada vez mais e até atualiza na sua memória os factos traumáticos por que passou. Esta é que é a verdade. Meu querido amigo, admita esta verdade, hoje comprovada, porque assim fica capaz de entender melhor como expulsar da sua vida traumas e conflitos incapacitantes que o prejudicam pessoalmente, familiarmente, profissionalmente, nas suas relações com os seus amigos, com a sua família e, sobretudo, porque lhe dão cabo da sua saúde. De facto, nós até aqui pensávamos que o eu, nós mesmos, o eu na perspectiva interior, nós mesmos, pensávamos o que queríamos, quando queríamos e como queríamos. Mas não. E o sistema educacional atual nunca nos alertou para isto. Na verdade, o registro na memória não depende do eu, da nossa vontade, da nossa gestão. O eu não é o diretor pleno da construção do pensamento. E o eu não é sequer o construtor do pensamento consciente. Ah, já vi que o meu querido ouvinte agora é que torce o nariz. Então, vamos lá aprofundar ainda um pouco mais. Imagina um grande pensador que tem medo de elevadores. Ele acabou de dar uma aula sobre psicologia, ensinou como vencer os medos e chega à entrada do elevador e lá se vai a racionalidade. A memória de algo do seu passado atraiçoa-o e ele não entra no elevador por medo que ele não se abra e fiquem todos lá dentro. Ele é inteligente, culto, mas o seu eu não é racional. O eu dele não comanda totalmente o pensamento consciente. Já pensou nisto, caro ouvinte? E porquê é que isto acontece? Ou porquê é que isto lhe aconteceu a ele? Porque em algum momento do seu passado ele passou por alguma situação traumática em espaço fechado e a sua mente memorizou tal situação sem a autorização do seu eu, sem a autorização do seu ego, se quiser. Podemos agora concluir que o registro na memória não depende da nossa vontade, da nossa gestão dos pensamentos. Aceite esta verdade, meu caro ouvinte, porque esta aceitação vai ser-lhe muito útil para o seu desenvolvimento emocional nas próximas palestras aqui na Rádio Boa Nova. Para a sua melhoria pessoal, porque se assim é com o pensamento dito racional, o que será com as emoções? Se o registro na memória não depende do eu, o registro das emoções, então, pode ter-se dado sem sequer termos tido disso consciência. Aceite isto como uma verdade insofismável. Mas antes de lhe demonstrar que o registro das emoções e dos hábitos faz sem o conhecimento da mente, vou mostrar-lhe que até a mente é formada de forma pouco racional. Porque ainda hoje aprendemos, segundo os princípios filosóficos chamados cartesianos do século XIX, depois de termos dobrado o século XX. Quer ver dois ou três exemplos caricatos? Há dias um professor perguntou a um aluno de 17 anos, que começou agora a ler Immanuel Kant, um dos maiores filósofos do século XVIII, e o aluno respondeu: não concordo com ele. Ora, para perceber Kant são precisas, se calhar, dezenas de anos de estudo, mas o aluno já fez o seu juízo, sem saber sequer do que fala. Não concorda com Kant? E pronto. De certo, porque o ensino hoje estimula logo a opinião e o julgamento, antes sequer de se saber de que se fala. Quero ver outro exemplo. Há dias ouvi na rádio que um dos netos do Eusébio, que foi talvez o maior jogador de futebol português, antes do Ronaldo, claro, um dos seus netos estava a dar uns toques na bola com ele, quando ele já estava muito limitado dos joelhos e não podia trocar a bola com o neto como de certo gostaria, não é? Então o seu neto, vendo que o Eusébio não lhe devolvia a bola como ele gostava, perguntou-lhe: avô, queres que te ensine? O Eusébio respondeu: não, deixa estar. Pergunto eu, o que é que metem na cabeça das crianças que os estimula a já saber que sabem antes de saber se sabem? Como é que o neto de Eusébio lhe pergunta se ele quer que o ensine sem sequer saber o que é que o Eusébio fez na vida? Um outro exemplo. Um doente apresenta-se junto ao seu médico com o resultado das suas análises, depois de já ter visto no computador como estavam os valores e quais é que estavam fora dos parâmetros, e comentava com o médico as medidas a tomar para melhorar as análises. Então, o médico perguntou-lhe: olha, o que é que me aconselha a aconselhar-lhe ou a receitar-lhe para o ajudar? Portanto, o médico acabou por já não saber o que é que havia de dizer. Ora, aí está o paradoxo a que chegámos hoje. Por um lado, sabemos que não controlamos o que registamos na memória. Sabemos que não somos os construtores dos nossos pensamentos. E sabemos ainda que as nossas emoções e hábitos podem ter-se inscrito no nosso ser, sem sequer termos tido consciência disso. Mas, por outro lado, e paradoxalmente, fomos ensinados, desde meninos, e continuamos a estar absolutamente certos de que aquilo que pensamos é que está certo. O estudante de 17 anos já não concorda com Kant, sem saber o suficiente para poder discordar. O neto de Eusébio achava-se no direito de ensinar o avô, um dos maiores jogadores de futebol, ensiná-lo a dar toques na bola. Aquilo que o Eusébio fez de melhor na vida. E o doente hoje, quando vai ao médico, só lá vai para confirmar a sua teoria sobre a sua doença e o seu prognóstico. Já viu, meu querido ouvinte, a dificuldade que é ultrapassar os transtornos emocionais numa sociedade cuja rigidez de pensamento está na base das suas doenças? Ainda tem dúvidas, caro ouvinte, que esta teomania humana está hoje na base das doenças da moda, sobretudo daquelas que mais aumentam na sociedade? Nós hoje julgamos-nos deuses. Teomania quer dizer isso mesmo. Temos a mania que somos deuses, que temos todas as certezas, que sabemos tudo, e afinal não sabemos quase nada. E então? É por isso que ficamos impedidos de aprender com os erros, de evoluir e de melhorar. De fazer o nosso próprio caminho, da terra para o céu, da natureza para o espírito, com toda a humildade do mundo, como faz a árvore quando o vento lhe bate, inclina-se, adapta-se e aprende. Nós produzimos ideias fixas, ou, pior do que isso, procuramos arranjar argumentos para continuarmos a defender o que já defendíamos. Enfim, meu caro ouvinte, hoje utilizei esta palestra para lhe dar a razão profunda da maioria das misérias do homem, da maioria das misérias humanas de hoje e do aparecimento de cada vez mais doenças. Nas próximas palestras vamos continuar a analisar e a tratar das nossas emoções tóxicas. Mas por hoje peço-lhe apenas que reflita nisto. As empresas e todas as instituições atuais são auditadas, fiscalizadas e inspecionadas para saber o que está mal nas empresas e evitar que continue mal ou ver o que é que está menos mal para poder melhorar. Você, meu caro ouvinte, está disposto a fazer uma inspeção à sua mente para avaliar as razões dos seus problemas emocionais? Ou acha que está tudo bem consigo? Bem, você quer fazer uma viagem dentro de si mesmo e ver o que está na origem das suas dores de cabeça, da sua tensão alta, das suas digestões difíceis, das suas dores de costas, da sua tristeza constante, das depressões e ansiedade, enfim, da sua infelicidade. Ou quer ter um choque de lucidez, capaz de trazer migalhas de prazer à sua vida e gratidão extrema no coração de quem ama? Vou dar-lhe um último exemplo por hoje. Você está numa aula ou com um conjunto de amigos, e a sua imaginação começa a evadir-se. Você lembra os seus filhos, ou os seus pais, ou a sua namorada, ou remoe o passado, ou preocupa-se com o futuro. E com isso, a sua atenção já se evadiu. E isso sucede-lhe várias vezes. Tenho de admitir que isso lhe sucede. Então, isso chama-se autofluxo, cujo objeto é o entretenimento, esquecendo-se de quem é e do que faz ali. Mais uma vez se confirma que você não controla a sua mente. A mente, ao sentir insatisfação interior, procura uma fonte de entretenimento. E assim você desertifica o território das emoções. Bom, talvez hoje eu tenha sido árido demais nesta palestra, mas queria mostrar-lhe que os níveis do prazer humano estão hoje muito diminutos, quando tínhamos tudo para estarem elevados. E como os níveis do prazer e da gratificação, da satisfação, estão cada vez mais baixos, as pessoas refugiam-se nas drogas, ficam deprimidas, suicidam-se, ou matam-se uns aos outros, às vezes aos três e aos quatro, como sucedeu há pouco tempo, porque não trabalhamos corretamente as emoções, ou porque nunca aprendemos a fazê-lo, ou o esquecemos de todo. Hoje, mais que nunca, é preciso dar vida à identidade dos nossos verdadeiros interesses e produzir entretenimento interior através de uma visão positiva da vida. Centrarmos-nos numa visão correta em direção à nossa criatividade e procuramos a nossa própria inspiração, tendo em vista a nossa qualidade de vida. Nós podemos ajudá-lo nesse caminho, se quiser e puder. Peça-nos informação e ouça os nossos programas. E de certo vai dar o seu tempo por bem emprego. Ficámos por aqui hoje. Eu passava agora a palavra ao Ávino José. Não sei se tem alguma questão. Sempre uma questão. Aliás, esse péssimo gestor de consciência em pensamentos já é antigo e de facto começa e cria alguns problemas. Diga isso porque temos sempre tempo de melhorar. É isso. Mas disse uma coisa que de facto nós às vezes vamos falando, não só neste programa como em outros que a Boa Nova vai tendo, que é de facto pensarmos e os mais novos hoje pensarem que tudo o que dizem, tudo o que fazem, está tudo certo. E o mais grave não é eles pensarem isso, até estão no direito de pensarem. Agora, têm que admitir é que não são donos da razão. Exatamente. E esse é um dos problemas desta nossa sociedade. Mas não se reflete só nas pessoas de mais idade, aliás, esses são mais pensadores. Reflete-se numa juventude mais irreverente, mais imatura, e que acaba, depois, mais tarde, de ter alguns problemas. Acaba por ser mesmo assim, doutor. É. Isso é um problema complicado. Que nós podíamos eventualmente ir à procura da razão do porquê é que isto sucede, porque isto não é natural às pessoas. Portanto, as pessoas não nascem com este tipo de personalidade pseudo-afirmativa, isto é, as crianças desde logo começam a fazer afirmações convencidos de que têm razão, mas foram ensinadas a isso. E talvez mais do que ensinadas, eles estão a seguir aquilo que viram fazer nos progenitores ou em quem os educou. O problema é que quem os educou também não tem, eventualmente, a humildade suficiente para lhes dizer que nada na vida é certo, tudo na vida é suscetível de ser posto em causa. E só assim a pessoa fica com uma versatilidade mental para poder viver, porque a vida não é preto e branco, a vida é feita a cores. E eu dei o exemplo da árvore, mas, por exemplo, porque é que o rio encontra o caminho para o mar? Porque rodeia os obstáculos. Porque é que a árvore não parte quando o vento lhe dá? Porque ela se inclina. Ora, o que acontece com a maior parte das personalidades hoje, sobretudo dos jovens, é que têm personalidades muito rígidas. E como a vida não é assim, quando entram no mundo do trabalho ou quando se defrontam com a vida, por exemplo, nos namoros, porque é que se agridem? Porque é que há cada vez mais agressões entre namoros? Uma coisa impensável. Já é inadmissível entre casais, mas entre namoros. Porque cada um tem uma visão muito cristalizada da vida e quer impô-la ao outro. Por sua vez, o outro também tem o mesmo registro mental que ele impô-la ao outro. Temos as agressões, temos as discussões. Portanto, o que nós temos a fazer para melhorarmos e para termos uma melhor vida emocional é sermos mais versáteis, mais humildes e raciocinarmos mais em vez de termos mais certezas. Portanto, não sei se respondi à sua questão. Respondeu, e esse é um princípio que não parte só de nossa casa. Parte da nossa casa, da sociedade, da escola e tudo isso. Portanto, acaba por ser um conjunto para mais tarde ter esse... Tem toda a razão. Os professores, de uma maneira geral, fazem milagres, fazem aquilo que podem, até porque os professores também têm, hoje em dia não têm grandes meios, mas os professores também foram ensinados a ter ideias fixas e por vezes repetem todos os anos o mesmo disco e como se sabe, isso vai criar nas crianças a ideia de que aquilo é assim e não passa de outra maneira. Ora, penso que os professores também, os professores não só os professores, todas as nossas referências, têm que mudar o registro e dizer-lhes que, em vez nós antigamente decorávamos os rios, hoje em dia é preciso ensinar as crianças a pensar em vez de lhe dar a papinha feita, ensiná-los a pensar. Isso acontecia na quarta classe, eu lembro perfeitamente, é que tínhamos de saber os caminhos de ferro, os rios, tínhamos de saber todos os distritos, os concelhos, não sei o que. Hoje percebeu-se que isso não tem utilidade nenhuma, mas é preciso passar para o extremo oposto e dizer-lhes que vocês têm que se habituar a raciocinar e, sobretudo, têm que se habituar a aprender a aprender, o que é extremamente difícil. Não é fácil, principalmente por esta juventude nova, vaga de juventude e nova... Que está cheia de certeza. Doutor, obrigado. Vamos voltar no próximo programa, Desenvolvimento Emocional e Humano, com o doutor Rodrigues Gonçalves, na Boa Nova, às quartas, depois das 19 e aos domingos, também depois das 19, para você ouvir e voltar a ouvir em podcast na nossa página radioboanova.pt. Um abraço, até à próxima.